repetir novamente a última para o meu papatango? Está se livrando hoje de decolagem da 190. Passará o livrão eixo da 190, o meu papatango. Serra 128, Serra 8. Chame agora o controle 1208, meu voo. 1208, controle, o meu papatango. 3197, livre de decolagem, VT no 20 grave das noites. Decolagem da 3197. Controle Salvador e papatango, o meu papatango. Papatango, controle Salvador, mas tem controle exato, meu pé com corredor forte. Guarda a autorização para ascensão 055. Este manterá o número pés no corredor forte e aguardará para 5.500 pés, ao meu papatango. 35218, autorizado a final do procedimento elétrico fechou no 0, desceu para 2.000 pés. Pés de tráfego na aproximação 100 milhas, corte 737-800. Reporte estabilizado. Sente, autorizado ILS 35218. Por gentileza, qual a distância que está a aeronave da frente? 7 milhas. Controle, o gol 1776 passando. Estabilizado 1L73. Completa a final, torre 1872. 108612, gol 1776. Oxamé 6212, desça para 3.000 pés, altímetro 1013. 1013, Oxamé 6212. 3197 do Clô 14, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. 08, uma boa noite, está 3197. Controle Salvador, muito boa noite, é o SAR 3197. 3197, contato radar na decolagem, subo para o nível 380 na saída da EL, após livre o direto brito. Ok, 380 da EL, após livre o brito para o SAR 3197. Oxamé 6212, autorizado a final do procedimento elétrico SWAY, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Desça para 2.000, vou reportar no elétrico SWAY, estabilizado 6212. DP5218, localizador. Torre 118, decimal 612. 108.5. Thank you. Posição número 2 para posição Maré, pista livre. Vento de superfície 120 graus, 2 nós. Vento, por favor. Aguarde pista livre, é o número 2 para pouso, vento 120 graus, 10 nós, trip 528. Guardando pista livre, trip 529. Puxando M6212, reduz a velocidade 1.709, vai seguir atrás na aproximação 8 milhas, Alfa Tango 72. Sente, puxando M6212, reduzindo. Ativando solo 1-7-1-2-1, décimo 9. 2-1, décimo 9, o gol 9776. Janela 2-2 já iniciou a redução? Afirmativo, está cruzando agora 190 para 170. O senhor quer que reduza mais? Reduza para aproximação, tráfego agora 612 milhas. Afirmativo, reduzindo para aproximação 6212. Baixou o travão? Baixar e travado, trip 5218. Show, autorizado, pista no zero, trip. Autorizado, pouso, trip 5218. Estabilizado na redução, cruzando agora 160 nós. Reduzindo para a mínima, para o centro do tráfego, para visual com o mesmo. Oi, boa noite, décima meia dúzia, tem um bom pouso. 18.62, boa noite, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Oceaner 6212. Boa noite, Oceaner, é o número 2 para pouso. Reporte corrigindo, aguarde pista livre. Guardando, pista livre. Torre, desça para 2 no pé. Reduz a velocidade 1.709, reporte estabilizado. Para o controle. Salvador, passaria da 2224. Agora sim, passaria 2224, acena identificação. Desça para o nível 050 na chegada MAN. Altímetro no 0-4. Papatango, rolou o Papatango, livre ascensão ao nível 055. Quando possível, estimado para pouso. Livrar um 219, 5, 218. Agiliza a liberação na pista direita, 3-2. Azul 4070, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 014. Moto 1-3. Corre, 1-8, desce uma meia dúzia. 28,6, aquilo delta. Salvador, Papa Papa Serra, aquilo delta. Serra, aquilo delta. Contato, prossiga, boa noite. Boa noite, está avisado no localizador, solicita posão no PET. Se não atrapalhar. 97 comprou? 3197-1251-3325, uma boa noite. Boa. Com você, ele repassa na final 27, baixa a tela. Bota na final, baixa a tela, certo, obrigado. Grato, copia 3345, pouso, papatango, levo o patango. Autoriza para a Lidona, está presente? Autorizado, desça para 3 no PEN. Altímetro no 014, passaredo 2224. Desce 3 no PEN, ajuste 1 no 014, passaredo 2224. Chama 2 no 2, chama 2 no 3, chama 1 no 2, 1 no 9. 1 no 2, 1 no 9, chama 1 no 2, 1 no 2, boa. O Xenek livrou, chegou? Afirmativo, Xenek 6212 de Boa Vista. Itaque Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 6212. No final, o Machado travado, Serra, aquilo delta. Por gentileza, só confirmar o seu Xané 6212, o que é de parada? É o 05. Portão 5, obrigado. Azul 4070, autorizado a descer para 4 mil pés. Altímetro no 0 no 4. Alto, seu solo 26, mata. Aqui é autorizado backtrack, reporte pista livre. Passarei 2224, autorizado a final do procedimento LSX-Ray, desce para 2.000 pés, reporte estabilizado. Desce 2.000 pés, reportará estabilizado 2224. Já está estabilizado. Sim, qual a transferência para a torre? Escuta agora, Jacob, eu vou confirmar com o centro a rota. Passarei 2224, agora a torre 118, décima 612. 18612, 2224, até daqui a pouco. Até, bom posto. E Salvador, passarei do 2224. Passarei do 2224, reporte no externo, baixado e travado. Contará, passando Cibra, baixado e travado. Esqueci de baixar e travado, estava ajustando, tem todo o utilizado aqui, senhor zero. 120 graus, 99, passarei. Baixado e travado, liga depois, passarei. 258, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 014. Para cópia. Salvador Guarulhos, nível 340. Decola da 10, curva à direita, subida Arbor, após Elefa. Em Elefa intercepta Upper Zulu 21, prossegue até Trivia, após direto Poços e após conforme rota do plano de voo. O transponder 5007 e o controle 120, decimal 8. Depois Arbor, Elefa, Elefa. Chame para a puxa acionar. Agora, torre 118, décima 62. Torre do Jato, chama. Certo. Salvador, passeando 70, final longa vista, 3 chutados. 4070, boa noite, reporte no externo, baixa aprovada. Ok. Sessão 235, time salão do Júlio nesse momento, tá ferido? Porra, deixa eu falar, pode ir. Passarido 2224, possível ataque de Alfa e Juliette para a remota 14. Acertado Alfa e Juliette para a remota 14. Confira. bloqueio de pouso com 10. 145 da passarela da retaguarda, iniciou o espectro 7. Passarela 224, por gentileza, agilize o máximo possível aí no táxi, ok? Agilizando, agilizando 224. Suspeita 130. Então aguarde para a cópia. São 3858, autorizada a final do procedimento elétrico SUE, testa para 2.000 pés, altímetro no 0.4, reforço estabilizado. Está livre da restrição vertical em TAP. Patango, estou confirmando esta van direto para Aracaju? Patango, vou para Patango, controle Salvador. Confirmando esta van direto para Aracaju? Turbo no 693, foi uniforme. Pelo 3, não tem escuta agora de cota. Dá o 6 escuta no 693. A 370, sucesso 739, chame no 21 no final 9. 219, já sete. Salvador, Aracaju, nível 150, decola com curva esquerda, curva esquerda, decola da 10, curva esquerda, subida Pucca, jama após jama direto. Aciona 5021 no controle 120, décima 8. Azul 4070, chame antes da Juliette. Vai pra Juliette, 4070. O trip 521 no meio, chame pronto para puxa, sei lá. No 3, cópia. Copio no 3. Salvador Brasília, nível 360, Upper Zulu 7. Decola da 10, curva à direita, subida Arbor, após Elefa. Acione 5013, de controle 120, decimal 8. Autorizado 360 Brasília via Upper Zulu 97.